Base. Natureza 777 vai direto? Radar. 208 com controle, 5345, muito obrigado. Boa viagem. Eu disse. Zero. 5345, passou agora 2000, tá na Dael. 5345, contato, mantendo o 380, na saída da El Leda, após Eud. 380, da El Leda, depois Eud, 5345. Salvador, bom dia, Gol 1, 923, quem tiver informação mais próxima, cópia Guarulhos. No 923, autorizado Guarulhos, 360, via 3, volume 6, BHG 3, via 4, conforme a rota do plano. Da Eoleda 3, via subida, em bridge, intercepta 3, volume 6, com a primeira curva direita, ponta decolagem. 5020, código 5020, e o controle 120, decimal 8. 5. Direto Leda, 5345, grato. Passando o voo no 320, Charlie Charlie Serra. Sente no 320, copiado. Bridge, primeira curva direita, 5020, no transponder, 120.8 ao controle. Confirma a informação após bridge? A rota upper volume 6, BHG, bridge e após conforme a rota do plano de voo. Cliente, bridge, eu presumo no meio, BHG, bridge, após rota do plano, obrigado, 1923, botou meia dúzia. Negativo, Salvador, obrigado, cortará. Salvador, acima avião no 31 com 111 a bordo, 325, material alternado para ataque. Boa, grato, bom dia. Bom dia. Índia, Alfa, Ponto de Espera, Torre, 18 São Meia, bom dia. Chame na final, da 1 e 7. Mike Alfa, chamará a final do 7. O passarelo 2223 é colado ao 54, chame o controle 120, décimo 8. Controle 1208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2223. Passaria 2223, contato, submanter nível 260, na saída Arbo, Cogbo, questão Arbo, após Elefa. 260, Arbo, Elefa, 2223. Paulo Salvador, bom dia, TIP 5221. Afirmo, já dá para a conta de pista? Afirmativo. Já no conquista, nível de voo 200, vai prosseguir conforme o nosso plano. Árvore Elef é a subida. Primeira curva direita, após a decolagem. O código transponder 5041 e o controle 120, decimal 8. Certo, nível 200, para conquista. Árvore Elef após conquista. Decola da 120 com curva à direita. O controle 120, decimal 8 e o transponder 5041, no grip 5221. Correto, sempre para puxar acionamento. Vamos lá para puxar acionamento. 5221. Após árvore, está autorizado direto conquista. Após árvore, direto conquista 2223. Sim, mas após posição árvore. Posição árvore, ciente. Poxa, né, 6211, chame Recife agora na frequência 1233325. Altena 251, Oxalé 6211. Recife 13325, 251, Oxalé, bom dia. Pode transponder ao nível de destino? O Romeu, acho que é bravo. A gente prossegue em regra de boa visagem, Romeu, acho que é bravo. Reporte próximo a Paris, aeronave helicóptero. Não, Farol da Barra, reposto próximo aí a Itapuã, Romeu, acho que é bravo. América 980, mantém flight level 150 and contact now receive center. On frequency 126.85, if unable 125.45. Ok, 126.85, if unable 2545, American 980. Bye, nice trip. A presença ali, eu prossegui direto para a feira de Santana, reposto de zona CTR Salvador, e quando possível chamado para pouso, Guardião 07. Salvador em 1238, bom dia. Bom dia. Windy Mike Alpha no solo ao 59, tá autorizado o táxi para o pátio 5. O Guardião 07. Trip 5345, chame Recife agora, na frequência 13325, alterna 251. 325-1251, 345, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o Azul 9131 na saída Puca, 1500 pés. Azul 9131, contato, suba e mantenha nível 370, vigilância. Autorizado 370 na Puca, o Azul 9131. Sim. Salvador, bom dia, o Azul 4299. Aguarde cópia. Aguarda cópia 4299. Saudador Gol 1923, pronto para o check, finalmente, posição 6. Autorizado 1923, seu preenche, táxi. Encontrar o táxi 1923. Pedro 2223, chama o centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Alfa, ponto de espera, sala 226. Alfa, ponto de espera, sala 226. Alfa, ponto de espera, sala 226. Tá passando o pico acústico, agressando o pico acústico, vai pro passo 3, ingresso bravo. Ok, o meu Oscar Bravo, ingresse pelo setor sul do campo, mantenha a linha do litoral sul, reporte passando Itapuã. O meu Oscar Bravo. Itapuã, o meu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, aproxime-se do campo pela a praia do Flamengo, ok? Bravo. 2852545, boa. Boa. Charlie Charlie Serra, chama centro, Recife em 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. Charlie Serra, controle. Charlie Serra, chama o centro, Recife 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. autorização? Afirmo. Um minutinho. Tá ok, na lagoa. Gente, aguarde, minha 225. O táxi de gol 1923 com 147, abordo 3 horas e meia, autonomia, perna da Leão. Táxi, parte em de alta, ponto de espera, chame torre 286. Parte em de alta, 286, ponto de espera, ponto de espera. Chame 6312, pronto, copia? Pronto. Autorizado em Recife, 350, via Perunis 58, o Caracaju é subida, primeira curva à esquerda, 5032 é o código, 1208 é o controle. Autorizado em Recife, 350, via Perunis 58, o Caracaju é subida, 5032, 1208, décima 1, vai chamar 6319. Correto, já para o feedback claramente. Azul 4299, pronto, cópia? Afirmo, pronto. Autorizado Campinas 360, via Pergulo no 6, BHZ 13, após conforme a rota do plano de voo. Da Elna e da Bridge a subida, em Bridge intercepta Pergulo no 6, 5023 é o código transponder, 1208 é o controle. Gente, copiou Campinas 360, Bridge, Pergulo no 6, BHZ. Transponder 5013, controle 1208. Poderia confirmar a prova de saída? Jael Leda Fridge. Jael Leda Fridge, azul 4299. Afirmativo, corrigindo seu transponder é o 5023. 5023, azul 4299. Agora correto seu próprio funcionário. Pronto, para o feedback de acionamento no gate 8. No 8, autorizado, seu trem de cidade. Vamos cortar para o táxi, 4299. Bom dia, Gol no 072, acione identificação, prossiga na chegada Mari para 2 mil pés, o QNH no 023. Mari, 2 mil pés, no 023, 073. Puxa, Sano, 1, 1, 3, 6, 7. Gente, tá 3.663, livre a decolagem da 1.0, vento é 1, 3.0 graus, 1.5 nós. Tá bom. Ok, o Romeu Oscar Bravo está autorizado, aproxime-se direto para o pátio 3. Fique atento a viaturas e operadores de solo aí, e reposte no solo controlado. O vento é 130 graus, 159. E também fique atento aos postes de luminário, ok? Paulo, bom dia, até 3259 com a mais para alta direção de tráfego. 3259, autorizado Curitiba, nível de voo 340 via Upper Zulu 21. Subida Árvore Elefa, curva esquerda, corrigindo, curva direita, ponto de decolagem. 5040 é o código, 1308 é o controle. 3259, autorizado Curitiba, nível 340, via Upper Zulu 21, saída Árvore Elefa, primeira curva à direita, 5040, o transponder 1208, controle. Correto, seu trabalho de pega para mim. É o número 2 do setor aguarde. 5 minutos no ponto de espera devido a tráfego intenso na área do centro Recife. Todo para o táxi 242-9962 a bordo, 4 horas e 50 autonomia, alternada Ribeirão 3. Autorizado o táxi até através do portão 5, chame lá para prosseguir. Autorizado o táxi até através do portão 5, quando baixamos 4299. Romeu Oscar Bravo no solo, Alzuno 2, frequência livre. O TAM 3663 decolado aos 1-1, chame o controle no 20.8. 08, boa. Bom dia, tô 3663, não se escuta. Siga na chegada mar e desça para o nível 050, Kenegal no 022. É pro bom, 0882. Afirmativo, acione a identificação, chegada mar e desça para o nível 050, Kenegal no 022, o gol 1888. 888 na mar e para 5 mil pés. Gol no 072, corrija o Kenegal 1022. 1022, 1072. Controle, bom dia, TAM 3663. Bom dia, TAM 3663, contato radar, suba para o nível 340, saída da EL. 340, TAM 3663, pode voar direto da EL? Autorizado Leda, TAM 3663. Direto Leda, 3663. Taxi de Alfa, ponto de espera 7286. Taxi de Alfa, ponto de espera 7286. Azul 4299, está autorizado para subir taxi de Alfa, ponto de espera 7286. Subir taxi de Alfa. Pronto, 2286, Salvador, Felipe 5221, para acionamento e push. Autorizado no PAC 3. Médio autorizado, trip 5221. Novo, chame 6312, bota 0, mete estacionado, por favor. Feito, no 10 autorizado, só tem estacionado. Informativo. Cara. Ali mantém no 0196. Estão 3304, fique na segunda da autorização. .072, autorizado final, ILS X-Way, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Reportarei estabilizado o localizador da X-Way da 1-0, no 072. Gol no 888, desça para 2 mil pés, o Kenegal no 022. 2 mil pés, gol no 888. Lumia 05, iniciando 5, chama pronto para o táxi. Gol no 923, decolagem autorizada da 1-0, o vento 1-4-0 graus, 1-5-9. Gol de decolagem 1-0, gol do 9-2. Na 6225, para informação, temos um sequenciamento aí de 5 em 5 minutos, decolagem aqui de Salvador. Devido a tráfego intenso na área do centro Recife, mantenha o ponto de espera. A sua decolagem será aos 22. Informado. Recebendo a informação agora, ok? Dois, três, decolado ao zona 7. Chame o controle, 120.8. 208, bom dia. Salvador, 35221, no carro táxi, 4 horas, Salvador, 65 a bordo. Controle Salvador, bom dia, Gol 1923 de Colona da El, passando 1700 pés. Bom dia, Gol 1923, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360 na da El, 1923. Até a saída do Pátio 3, segurando o Boeing, 35221. Oxe, né, 6225, alinhar e manter a ONU Zero. Salvador, bom dia, Oceano 6311, informação mais, atinge o nível 60. Bom dia, Oceano 6311, acione identificação, prossiga na chegada a Bonf, desça para 4000 pés, QNH 1022. É, desça para 4000 pés na Bonf, QNH 1022, identificou o Oceano 6311. Dan 3663, chame Centro Recife 125.1, alterno 33.25. 2591, alterando 1233, 2563. Mantenho, ponto espera, 499. Vem de ponto meia dúvida, chame lá para você seguir. Que até através da meia dúvida, chama para prosseguir, minha prima. Arucaque, 3304, 1904, 19, 19, 19. Alfa, ponto de espera, sobre torre 286. O azul 4299, alinha e mantém 1-0.